Na Planet, o amigo vai, pô, vai embora, qual vai ser da parada? Não, vou embora, então, pô, qual é? Vai embora, Sante? Não, vou embora. Então eu vou contigo, né, parceiro? Vai embora, eu vou contigo. Aí o amigo, pô, entramos na Kombi, né? Entramos na Kombi aqui pra Pilares. Aí o amigo tava de canto, né? Triste. Porra, qual foi, Sante? Tá triste? Pô, vou parar de fazer rap, tá ligado? Quero parar de fazer rap. Porra, vai parar por quê, mano? Tu não, cara, tu é cara bom, mano. Tu é bom. Tuas rimas são boas. Pô, tô com os problemas. Problema em casa. Fecha a boca e cala os olhos pra ouvir teu coração. Essa é a luz que invade celas. Brechas serão vossos caminhos, pois tudo que é fácil é vão. E nossos sós nem cabem nelas. Coragem, mano. Coragem. Coragem, mano. Quantas vezes antes de conseguir pensou em desistir, com a desculpa de que existia só sobreviver. Que tudo aqui é complicado, sem nem ter completado. Sei que o karma é um presídio, o fato culpado é você. Ser humano fede a medo e vê de outro ângulo. Enredo é difícil igual transcender. Vou trazer meu continente pra África novamente com meu dedo. Cedo talvez não, mas nunca é tarde pra se entender. Deixar o ego de molho, porque tu não é cego. Marte fixar antolho, teu plano fizeram lego. Te cobriram de entulho pra tu esquecer do sol, meta é ganhar o oceano, não se apaixonar em anzol. Odeio meu país, amo minha terra. Não confunda minha vontade de paz com ausência de guerra. Razão sem emoção? Não, coração que age. Eu enlouqueço a vida ação, não esqueço a visão da laje. Fecha a boca e cala os olhos pra ouvir teu coração. Essa é a luz que invade celas. Brechas serão vossos caminhos, pois tudo que é fácil é vão. E nossos sós nem cabem nelas. O que te prende? Pensa que a gravidade, mundo nega a tua vontade. Mal do homem é vaidade, asas e raiz cortada. Sobra tronco sem leme, medo guia crente sem fé. Enriquece PM, o que tu teme? O olhar dos teus amigos, tua mulher te trair. Ou não sei se eu consigo, ou esse bosque de incerteza servindo de abrigo. Falar dos outros é mole, primo, essas rimas falam comigo. O que alimenta a insegurança é essa projeção de erro. Sustenta a máquina de ansiedade, sangue e ferro. Remédio, suor e berro, mago em aterro. Água pra passar o café enquanto aguarda teu enterro. Acreditar é preciso, tanto quanto navegar. Sem juízo não dá. Viver é a busca por motivo. Ser feliz pra ter motivação e coração pra agir enquanto tá vivo. Fecha a boca e cala os olhos pra ouvir teu coração. Essa é a luz que invade celas. Brechas serão vossos caminhos, pois tudo que é fácil é vão. E nossos sós nem cabem nelas. Coragem.